Sejam bem-vindos ao podcast 32. Hoje vamos para Barretos. Vamos falar. Vamos falar um pouquinho de cavalos e bois e vacas e esquilos, muitos pássaros mortos, sei lá, que mais? Coiotes, que foi um inferno, né? Caçar aquele monte de coiote. E vamos falar um pouco do. Sair um pouco da cidade, né? A gente fica muito em cidade e... Ou nas galáxias, lá, né? Nas galáxias e outros universos. E a gente não fala de Barretos, que é aqui do lado, porra. Então, hoje vamos falar um pouquinho de Barretos e vamos falar de Red Dead Redemption. Eu sou o Cetista e conosco temos o Palos, o Mr. Bubbles, o Homem Mal. E acho que é só esses quatro elementos. Então, e a gente vai começar, como sempre, com os comentários do pessoal aí dos casts anteriores, né? Então, valeu aí, gente. Sempre continuem mandando comentários, continuem falando se vocês gostam, acham uma merda do cast, o que vocês acham que tem que melhorar. A gente tá sempre aberto para feedback, então continuem, sempre. Sempre gostamos de ler comentários. Então, um dos comentários que chamou a nossa atenção foi um do Halloween, né? Halloween, como sempre, se destaca nos comentários, né? Com as suas bíblias e seus manuais de usuário. E o comentário dele que chamou a atenção foi sobre um comentário muito interessante sobre a voz do nosso grande amigo Júnior. E ele disse que, à primeira vista, pensei que você fez o cast usando aqueles balões de hexafluoreto de enxofre. Risos, risos. É que, aparentemente, esse hexafluoxofre de em Loreto, ele é o inverso do gás hash. E todos nós estávamos muito impressionados com você, Halloween, não é, gente? Que ele sabia essa palavra e essa substância. Ele sabia, ou o Wikipedia sabia, mas, de toda forma, é impressionante. Não, é isso que o Palos, ele apontou um fato muito interessante sobre isso. Palos, por favor. Ele é inteligente, não, porque ele não seria inteligente? Ele assiste TV, ele viu o quadro do Formigueiro, né, do Marco Luque, e tem um quadro lá que ele faz o pessoal usar o gás hélio e também o hexafluoreto de enxofre, essa parada aí. É aquele gásinho que faz as pessoas cantarem com vozinha de fininho, né? Exatamente. Aquele quadro super original que tem na TV, né, desde sempre. Ele deve ser São Paulino, Halloween, né, Halloween? Pode falar. Então, Halloween, nós sabemos que você é uma pessoa extremamente inteligente e tal. Continue mandando comentários. Muito obrigado por esse seu comentário. A gente sempre gosta de zoar os amigos, né? A melhor parte de amizade é você poder zoar seus amigos. E aí tem mais um zoeiro aí do Júnior. Mas ele mandou bem no podcast, mas todo mundo concorda. Sim, sim. Certo, mandou bem. Foi engraçado que foi um dos assuntos mais comentados, aliás, né? Nos comentários do cast. Foi que. Mais do que o Mario, né? Mais do que o Mario. Mais do que o próprio Mario. Nós podemos falar que o Júnior é mais famoso que o Mario. Então, é isso aí. Quem? Que Mario? Quantas pessoas podem falar isso? Qual Mario? É aquele mesmo. Então, tem um comentário aqui do Abestruz também que ele falou que a Nintendo fez 121 anos no dia 23. Eu não sabia disso, foi coincidência, né? A gente fez mais pelo... E um anos. Ah, 121. 121 anos de empresa, no dia 23, provavelmente de novembro, que é desse mês. E a gente fez mais por causa dos 25 anos, né? Aniversário dos 25 anos do Mario. Esse que não tem aqui, que eu achei até legal, vou até ler aqui, ó. Ele falou assim, ó. Mario evoluiu cada plataforma, inovou em jogabilidade, por isso é considerado por mim e por muitos outros o símbolo dos videogames. E é das mais bem-sucedidas e antigas sagas dos games, que até hoje, depois de 25 anos, faz sucesso e se mantém forte e sem previsão de fraquejar, que é o que praticamente a gente falou também, né, no finalzinho do cast. A Nintendo começou como empresa de baralho. De cartas, né, baralho. Até tem um vídeo no YouTube de um brasileiro que mora no Japão, que ele foi no escritório original da Nintendo, numa cidade do Japão lá, ainda tá várias cartas com o logo da Nintendo e tal. É uma coisa bem legal de ver, tipo, como que foi crescendo e chegou no que é hoje, né? Então, pô, parabéns aí, Nintendo. Parabéns, Miyamoto, que deve estar com cheio de dinheiro. É. E o Mario também. Só fiquei meio assim porque ninguém comentou aqui concordando comigo que o Mario Sunshine é o melhor. Porque o Mario Sunshine não é o melhor. Por isso que as pessoas não concordam. É. O que você tava esperando? As pessoas têm medo de receber. Cara, o Mario Galaxy é o mais foda. Mario Sunshine. É. Tá bom. Então... Tem quem não goste de nenhum, né? Que nem o Samuel Ragnos aqui comentou que ele gostou do cast, mas acha Mario infantiloid e não joga. O que vocês acham disso? Infantiloid eu não digo, mas Mario, por exemplo, não fez parte da minha carreira gamer. É, eu acho que, sei lá, pode ser diferente para as outras pessoas. Infantiloid eu não acho, né? Porque... Não é, né? Não tem nada de Infantiloid, né? Ele engana. O primeiro Mario que eu fui jogar de verdade mesmo foi o New Super Mario Bros. E MDS. Os outros eu nem passei perto. É. Mas nem por isso falo também que é Infantiloid. Não, esse jogo é sensacional. E não, também eu acho que ele precisa ter um encontro com o Mario atrás do armário. É, eu também acho. Pra o Mario poder conquistar ele, né? É. Teve bastante gente aqui também que falou que a gente não falou dos jogos tipo Mario Strike de futebol, Mario Basquete, Mario não sei o quê. Mas é, a gente não ia falar mesmo desses, né? A gente ia falar só dos Mario de plataforma, né? Da 3D. Desses outros aí a gente vai falar ainda. Tipo, Mario Luigi, que a gente adora. Eu particularmente adoro. Tem vários outros. Super Mario RPG. Mario Kart. Tem um monte que é 3D também, só que a gente não falou. Mas é, vai ficar pra um outro aí, né? É, Mario tem mais alguns casts aí pela frente. Mais algum monstro, né? É, mais alguns. Mario Punk, o Mario. Eu até acho engraçado. Aproveitar, falaram do Mario paraplégico no outro cast. Não sei porque o Junior X não lembrou. Mas assim, ele ia se arrastando. Quando você pegava o cogumelo, que ele ia pra cadeira de rodas. Nossa, cara. Eu não sei o que comentar, cara. O que vai falar de uma coisa dessa? Não tem o que falar. Como é que a Princesa Peach entretinha o Mario com ele paraplégico desse jeito? Com bolo, ora bolas. Com bolo. É. Muitos cogumelos alucinógenos, né? Porque só um cara ia atrás de uma princesa por mais de 25 anos, não comer e continuar indo atrás, né? É que o bolo dela é muito gostoso. e você viu que teve bastante... Teve um pessoal novo que comentou aí, né? Vou agradecer o pessoal novo que tá chegando aí. Também, né, o pessoal faz tempo que tem muita gente que comentava antes que não tá comentando mais, né? É, não sei o que aconteceu. E ó, eu tô propondo um desafio aqui, hein? Se você está ouvindo esse cast, se você ouve a minha voz nesse instante e você não comenta, então algo ruim vai acontecer com você nos próximos 5 anos. O Zé do Caixão. Eu? Você e você. Você! Então, gente, escutem. Vocês que estão escutando e nunca comentaram, façam a voz de vocês serem ouvidas ou lidas através de suas palavras eloquentes e deixem uma mensagenzinha lá pra gente, mesmo pra falar que achou uma bosta, não tem problema nenhum. A gente deleta o comentário e fechou. Não, zoeira. A gente vai pôr o comentário que é uma bosta, vai responder. E certinho, então assim, comentem sempre, deixa o nosso combustível é o feedback dos ouvintes para ver o que a gente tá fazendo de certo e o que a gente tá fazendo de errado. Então a gente gosta bastante de fazer isso e a gente quer saber o que vocês estão achando. Então, ó, deixem comentários, se vai lá, faz um login no site, cria um usuário rapidinho lá, é 2 palitos. E deixa um comentáriozinho pra gente, é sempre bom. É, e claro, leiam os artigos, agora temos muitas pessoas novas, né? É, tem um monte de artigo, as notícias aí estão sendo muito atualizadas, tem um monte de notícia nova aí. Colunas novas, talvez mais pra frente. Então, sempre ficar de olho no conteúdo escrito, que é tão bom quanto o conteúdo falado. Então, às vezes até melhor, né? Às vezes até melhor. Então vamos dar uma lida aí, fala o que vocês acham e obrigado como sempre por apoiar o Orion, que é sempre muito bom, né? A gente faz tudo isso por vocês. Primeiro explicando por que a gente escolheu falar desse jogo, né? O que impressionou bastante nesse jogo, que assim, tava todo mundo meio esperando que ele, que ele fosse ser um GTA de cavalo, né? Que a Mercedes que você... Mercedes não, como é que é o nome do carro que é nome de cavalo? Corcel. Corcel. É. Que o Mustang. Não é Corcel, mano. Mustang. Corcel, Mustang. Corcel, mano. Oh, Corcel, Corcel é nome de cavalo. Mano, não, Mustang, cara. Corcel foi foda. Não, Corcel é nome de cavalo, mas a gente tá falando de carro, pô. Mas também é nome de carro, cara. Quem disse que Corcel é carro? É meio de locomoção. Então, ó, deixa eu voltar. Então, Mustang. Todo mundo achou que os Mustangs do GTA fossem ser os Mustangs do Red Dead Redemption. Não é. A Rockstar conseguiu pegar o universo de GTA, esse negócio de mundo aberto, essa coisa, e trazer para uma ambientação de cowboys e de faroeste, velho oeste e tal, que ficou muito, muito foda. E assim, tirou esse estigma, né, que as pessoas tinham de que ia ser um próximo GTA, ia ser o mesmo GTA, as mesmas coisas e tal. Primeiro a gente vai falar que já é louvável eles terem conseguido traduzir a estrutura e a estrutura do GTA 4 pro Red Dead, né, que é uma ambientação de Velho Oeste, Faroeste e tal, que todo mundo achou que ia ser um GTA com cavalos, né? Mas não, eles conseguiram fazer de uma maneira completamente diferente, né? Outro tipo de missão e tal, com o mesmo foco em personagens que eles sempre têm, né? Mas com histórias bem dentro do contexto e tal. E a estrutura ficou muito legal. E tudo trabalha num conjunto. As missões, a história principal, né? Que o final é muito impressionante, assim, que é uma história muito foda. Tem as missões paralelas também, que elas são divididas em estranhos, né? Que você encontra estranhos pelo mundo e eles te pedem para fazer certas coisas, né? E tem um especial que a gente vai falar mais pro fim do cast, né? Que ainda bem que eu avisei o Homem Mal para jogar esse último estranho, porque ele ia terminar o jogo e não ia jogar. E tudo meio que se completa. Você andando a cavalo e vê aquelas vistas, assim, sabe? Até o... Você vê uma planície ou alguma coisa com montanhas no fundo, assim, até perder de vista, assim. É impressionante o que eles conseguiram fazer, né? Então, só isso já é louvável. E eles estão tentando fazer de novo com o L.A. Noire, que quem não conhece esse jogo, vai ser um jogo de detetive nos anos 50, tipo aqueles em preto e branco e tal, né? Eles estão tentando levar essa estrutura, né, do Red Dead e do GTA para esse universo de detetives dos anos 50 e tal. Então, eu acho que depois do Red Dead, eu tenho muito hype, né, muita ansiedade para ver como vai ficar, porque eu acho que eles, cara, vão conseguir fazer muito bem. É Rockstar. É hype. Não tem muito. Eu conheço um jogo ruim. Eu conheço um jogo ruim da Rockstar, cara. Manhunt. GTA. Não. Manhunt. Também não, Manhunt primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom, o segundo é fraco. Bom, Manhunt 2. O de ping-pong. Não, ainda não. O único jogo ruim da Rockstar chama State of Emergence. Quem já ouviu falar disso? Ó, legal esse jogo. Ó, legal, mano. Mó louco. Você tá mata louco, todo mundo. Cara, é o único jogo ruim da Rockstar. Mano. Não, assim, Rockstar tá lógico, tá entre as tops dessa geração e da geração passada também, né? Então, assim, com o Red Dead, tudo meio que se... Que ficou bom, assim. Mas, no meu caso, o que eu achei que ficou melhor foi a estrutura da história. De todas as histórias, não só a história principal, mas as histórias dos strangers, né? Dos estranhos, né? As pessoas se encontram também. E até os encontros aleatórios pelo mundo, assim. Que tem muita coisa legal. Então, eu vou começar um pouquinho falando da base, mais ou menos, da história. Aí a gente parte daí. Então, mais ou menos, o que você tem que alcançar como objetivo no Red Dead você é um cara chamado John Marston, um ex-fora da lei. Você não é mais um fora da lei, você era um fora da lei e se resolveu parar com essa vida, comprou uma fazendinha lá em Beecher's Hope, né? criou uma fazendinha, tem uma mulher, tem um filho, tudo bonitinho. Só que aí vieram o FBI estava começando a ser criado nessa época. Né? É, tipo, bem o comecinho do FBI, não era chamado de FBI ainda, eu acho. Mas é uma agência federal e tal. E eles queriam acabar com todos os antigos foras da lei que tinham na época. Então eles queriam meio que limpar o Velho Oeste através da arma, entendeu? Matar todo mundo que não concordava com o avanço, com a civilização e tal, para poder começar a avançar pro Oeste com estradas e tal, esse tipo de coisa. Vale a pena até mencionar que, assim, igual eu já tinha mencionado em alguns podcasts bem antigos, que qual que era o meu hype pro Red Dead Redemption? Era a ambientação. Que Red Dead Redemption se passa um pouco depois da virada do século, ali no início... 1910. Isso. Ali começa a Revolução Industrial, a comunicação começa a chegar em todos os lugares, já existe praticamente o uso disseminado de telefone, os trens estão chegando em tudo que é lugar. O Velho Oeste está sendo apertado ali pelo progresso. Sim, e eu acho que a pergunta que a Rockstar se fez foi como foi esse choque do mundo anterior, né, com esse novo mundo que estava chegando e meio que forçando esse mundo antigo para fora, né? Como que foi esse choque entre esses dois mundos e como que os antigos reagiram a essa civilização nova e como as pessoas que já tinham essa civilização leste, nas cidades que estavam mais desenvolvidas para o leste, o que eles fizeram, né? Qual foi a reação deles ao chegar nesse mundo de Velho Oeste e ver o que podia ser feito, né? Porque tem vários estranhos que lidam com essa situação também. Que eles querem trazer algumas das inovações para o Oeste, só que eles encontraram vários desafios, né? Então, essa foi um ótimo momento assim, que a Rockstar escolheu. Porque eles podiam muito bem ter feito só, tipo, pegado 1850, 1840, quando o Velho Oeste estava bem no auge, assim, eu imagino, e ter pego, assim, tipo, uma história no Velho Oeste no auge, sem nada, nenhuma dessas preocupações. Com carro, com trem, nada disso ia existir. Mas eles escolheram uma parte bem específica do Velho Oeste mesmo, que é muito legal. E para ter uma ideia do choque, o tempo que se passa o Red Dead Redemption, dali para 10 anos, avião já está sendo utilizado em guerra. É verdade. Ou seja, é um período que está muito, muito... É o período que vai definir o futuro ali de todo mundo, não só daquele pedaço, daquele país, mas praticamente do mundo inteiro. É o ponto final do velho. Tudo que for velho vai acabar ali. Fala aí, Paz. Então, inclusive, o começo do jogo, você tá dentro do trem, né? Você tá indo para aquela cidade mais afastada, né? Dos Estados Unidos. E eu acompanhei os diálogos que estavam rolando dentro do trem. E tem umas duas senhoras sentadas atrás do John. E uma delas, o sobrenome dela é Bush. Não sei se vocês repararam isso. Não, eu não lembro disso. Então, e aí, no diálogo, ela tá conversando com uma outra senhora e tal. E ela, a família dela, tipo, se não me engano, a família dela é da cidade. E a cidade grande, né, e tá indo se mudando pro interior, fugindo de alguma coisa, whatever. E aí, eles ainda não, tipo assim, não eram políticos, mas ela deixa, ela fala, tem um momento que ela fala assim, a outra senhora fala assim, dinheiro não compra tudo, tipo, dinheiro não compra votos. E aí a senhora Bush, né, fala assim, mas isso pode mudar. Então eu achei que foi bacana, foi tipo uma meio crítica, né, à eleição do Bush filho, né, que teve aquele auê todo. Isso é a matriarca do mal aí, né? Então. Não, teve também um padre falando com uma moça, né? E a moça falando dos demônios invadindo ela e tal. Isso. Ela tava vendo coisa. E o padre, não, passa lá na minha paróquia que vai dar tudo certo. E depois, essa moça, ela é uma das estranhas que você encontra no mundo. Cara, a hora que eu encontrei ela foi muito bacana. Ajudar. Muito legal, né? Muito legal. Então esse... E o legal é que o jogo, ele começa com o John Marston entrando no trem, no leste, indo pro oeste, né? o leste que é mais civilizado, indo pro oeste que é menos civilizado, né? Eles não te explicam nada do que tá acontecendo na hora. É só os dois agentes lá do FBI falando, ó, você vai ter que ajudar a gente e tal, então vai lá, e depois a gente conversa, fechou. Aí ele entra no trem, o trem vai indo pro oeste, aí é a intro do jogo, né? É a cutscene inicial, que aí tem todos esses diálogos legais mesmo, né? Que o Palos comentou e tal. E aí você chega lá e, claro, tem sempre um lugar que você precisa ir especificamente e tal. E a história é que esses dois agentes, e você fica sabendo isso durante o jogo, em outras cutscenes, encontrando outros personagens específicos. Você fazia parte de uma gangue de quatro pessoas, né? Esses três caras que eram seus companheiros, era como se fosse a sua família, né? E você meio que quase morreu, né? O John Marston, o seu personagem, e você decidiu sair dessa vida retardada de crime e fazer uma vida, né? Na verdade, ele não desistiu muito, não. Né? Durante um assalto, ele levou um tiro e largaram ele pra trás, largaram ele pra morrer. Não, então, na verdade, isso que desistiram dele, né? Então. Não, mas então, aí a missão foi ele matar esses três. Porque esses agentes do FBI sequestraram a família do John Marston, a mulher e o filho. Eles estavam sequestrados não sei aonde, né? Isso não é especificado. E depois que você matasse ou entregasse para a justiça os seus três ex-companheiros, principalmente o líder, que eu esqueci o nome, do líder. Bill Williamson. Não é. O Bill Williamson é o primeiro. É o primeiro que você vai atrás. Não, é. Foi o primeiro do... Ah, o Dutch, o líder. O Dutch Vanderlinde, o nome esse. Dele. Ele é o líder, e ele é o líder carismático e tal, que consegue angariar pessoas pro que ele quer fazer. Então você tem que ir atrás desses três, depois que você vai atrás desses três caras, você pega a sua família de volta. Esse é o enredo básico do jogo. Assim, o gameplay não é muito diferente de qualquer jogo em terceira pessoa, né? Sandbox e tal, que você tem as pedras para se esconder, tem os lugares para se esconder, você sai, atira, espera o cara sair do cover dele, né? Da cobertura dele para poder matar, toda aquela coisa. Mas ele é muito bem feito. Tipo, é a mesma estrutura de combate, mas é um combate muito bem feito. E é legal as armas antigas, o som das armas antigas, né? Tem umas pistolas mais arcaicas, assim. E eu acho que o mais legal é o laço, que é uma coisa que não tem no multiplayer, mas tem no single, que é muito legal. Que com o laço você consegue capturar os caras e amarrar eles, pra você capturar e você consegue colocar eles no seu cavalo pra levar pra algum lugar específico e tal. E o mais legal, aí eu não sei, Homem Mau e Palos. Não sei quantas vezes vocês fizeram isso. Mas o mais legal era lacear o cara em cima do cavalo e depois sair andando com o cavalo com o cara laceado e ver quanto tempo ele durava. Isso era bem bacana. Mano, muito legal, cara. E então, assim, aí não sei, Homem Mau e Palos, vocês têm alguma coisa específica de falar de gameplay do jogo? Porque eu achei sólido, eu achei legal. Foi portado do GTA 4, né, cara? Só deram uma pulidinha na mira automática. Ah, verdade. Mas quem jogou o GTA 4, do que de jogabilidade, tá em casa. Bom, então, jogabilidade. Eu senti um pouco que o sistema de cobertura do Red Dead não tava muito bom, cara. Assim, algumas vezes, não sei se é porque eu sou muito ruim de videogame, mas algumas vezes eu queria entrar atrás da cobertura e ele não entrava, cara. Aí eu pegava, tomava tiro, putz, grila, e acabava morrendo, tendo que voltar a fazer a missão de novo. Bom, uma parada que é muito legal, mas que eu só fui descobrir, assim, bem pra frente, porque, assim, eu li algumas coisas do Red Dead, por isso que eu comprei. Aí, meu, eles falam assim, não, tem o Dead Eye. Acho que é Dead Eye, né? Que o pessoal. É, o Dead Eye. Tem o Dead Eye. Tem o Dead Eye. E eu não sabia como que fazia pra. Eu senti falta de uma explicação, assim, porque a história tava correndo solta e não me explicavam como é que usava o Dead Eye. Dead Eye de novo. É, mas aí depois que eu descobri, cara, aquilo lá é uma mão na roda, meu. Você, meu, é. Você aperta o. Você no PS3 você aperta o R3, eu acho. Aí ele dá tipo uma câmera lenta e você dá um, você só passa o cursor, assim, a mira em cima dos inimigos, ele já vai fazendo uma mira, uma pré-mira, aí você aperta o gatilho, ele atira, meu, precisamente em todos os inimigos que você mirou. Eu só não sei qual é o número certo de miras que ele consegue fazer ao mesmo tempo. Mas eu achei bem bacana esse sistema. É importado do Revolver, se não me engano, esse sistema. Uhum. Sim. É, então, agora que você falou, o que eu tive dificuldade, que eu achei que não ficou bem explicado e... É, são os duelos, cara. Os duelos também, verdade. É, os duelos eu achei meio bomba. Não, você, assim, tem... Às vezes tem, você fica sem saber o que fazer. Tem uma missão de história específica que explica o duelo e tem outra também que explica o Dead Eye. Então, assim... É, cara, ambas... Eu passei, passei pelo setor. Então, é aí que tá uma coisa que o Paulo falou... Que do Dead Eye também, que até nem é culpa ele, que ele falou bastante do Dead Eye, mas não viu, porque as missões referentes ao Dead Eye e ao duelo, você só recebe quando você já passa pra outra parte do mapa, que é com o... aquele não velhinho, é, cara. É. Não é não, cara. É. Quando você vai pro México? É. Não, cara, não é não. Falando... Não, não é não. É não, antes. Não é. É antes de você ir pro México. Eu até te falo quais missões. A missão que explica o duelo é essa é no México. A que explica aí. O duelo é no México. Mas a do Dead Eye não é no México. É a do velhinho, não é. É a do Ele velhinho. Precisa tirar nas garrafas. Não, é também, mas é aquela mais específica que o cara joga o chapéu pro ar. Ele joga os negócios pro ar e você tem que acertar tudo ao mesmo tempo. Ah, essa é o cara que vende aqueles... Essa é negócio aquela garrafa, lá, aquele lixir. Essa você pega andando no mapa, não é missão específica. É missão específica, é a missão do velhinho. Ele pede pra você ir te ajudar. Não, é sim, cara, é sim. Eu tenho certeza. Mas não sei Dead Eye nessa tela, nessa... Não, fala, mas claro, ele fala assim, foi nessa missão que eu aprendi sobre o Dead Eye. Foi nessa missão que você tem atirar, que... Fica atirar na caveira... Que você tinha que os caras que você tomou o elixir. Sim. Então, cara, eu não vi falar nada, nem usei. Eu sei até onde é em Ridgewood Farm. Eu sei até onde é no mapa o negócio, lembrei. Sim, mas não é força usar o Dead Eye. Força sim, cara, quando ele joga os negócios pro ar, que você tem que acertar tudo. Eu sou especial, meu jogo tá com defeito? Deve tá, porque não... Mas beleza, isso a gente resolve depois. Mas pra quem tá ouvindo entender mais ou menos o que tá rolando, né, tem esse Dead Eye, essa parte, assim. É, o que eu senti a necessidade de mais detalhes foi no duelo especificamente, porque, assim, ele ensina no duelo como matar o cara. Ok, a partir daquele momento, eu matei todo mundo que eu tive um duelo a partir daquele momento. Né? Fui lá e matei todos os caras. Aí teve um estranho que eu encontrei, que aí eu não sei se vocês lembram, se vocês pegaram, que era a mulher que ela tava falando que ela era empregada de uma casa e o dono da casa tava dando em cima dela e ela tava grávida. É isso, esse eu peguei. Então, aí ela falou pro Marston, né? Ela falou pro seu personagem. Ah, ele é mó filho da puta. Eu pedi pra ele me dar $100 em dinheiro pra me ajudar, mas ele não me deu, não sei o que lá. Vai lá ver o que você consegue fazer. Aí você vai e você, tipo, meio que confronta ele. E aí vocês entram num duelo. Você entra num duelo com ele. Eu matei ele. Aí depois você vai lá no cemitério onde ele foi enterrado, a esposa dele tava lá, desse cara. E aí ele fala que a empregada saiu rindo e tipo, zoando da cara dele e fugiu. Ou seja, ela tava mentindo, ela me enganou, ela fez eu matar um cara inocente. Só que, se eu tivesse atirado na mão dele, eu ia ter derrotado ele sem ele morrer, o final ia ser diferente dessa história. Entendeu? Só que eu não sabia que eu podia atirar na mão dele. Entendeu? Até aquele momento, nunca passou na minha cabeça que eu podia usar o duelo pra só desarmar o cara ao invés de matar, entendeu? E isso não ficou explicado nesse tutorial de duelo e me ferrou numa história que eu não queria matar o cara, entendeu? Só que eu pensei, cara, tô no duelo, vou matar, entendeu? Né? Dá até pra você atirar no chapéu. Só no chapéu. Se você atirar no chapéu do cara, você ganha o duelo. Você, tipo, humilha o cara, entendeu? Então, isso eu também não sabia, tá vendo? Então, assim, isso o tutorial devia ter especificado melhor. Eu concordo, sim. É, mas, Mas o bom é ver que, assim, até para essas missões tem várias maneiras específicas como elas podem sair, né? Eu fiquei imaginando agora o que aconteceria se eu não tivesse matado o cara. Eu ia ter feito uma coisa boa, entendeu? Porque eu ia ter... O pior que eu também matei, não sei de ninguém que matou. Então, fudeu, né? Então, tem o gameplay é bem sólido. Eu nunca tive essas dificuldades que o Paulo teve de não cair num obstáculo e tal. Assim, é complicado que você tem que dar a volta em você mesmo pra sair correndo pra trás. Mas isso é de jogo em terceira pessoa mesmo. Não é uma coisa só do Red Dead, né? É uma coisa que eles não conseguiram melhorar mesmo nesse tipo de jogo. Então, já a ambientação, né? Como a gente já falou, assim, é muito legal que o jogo ele te dá um passo a passo de usar o cavalo, as distâncias entre as cidades e tal. Uma dinâmica legal que tem do seu cavalo, que aliás são os cavalos, é o cavalo de videogame mais foda que eu já vi, tanto de o cavalo em si, o gráfico do cavalo em si, como ele se movimenta, todas essas coisas. Meu, é impressionante o que eles conseguiram fazer com aquela porra desses cavalos. Cara, eu só tenho uma reclamação, cara. Meu cavalo era burro, cara. Mas qual? Mas qual era cavalo que você era burro, cara? Você não tava andando num burro? Não. Porque o burro é você, cara. O burro era multiplayer. É aquele cavalo branco, cara. Eu acho que é o Puri alguma coisa. Esqueci o nome dele. Mas é aquele cavalo. Mas, cara, você parar e sair pra colher uma erva, se você voltar, cadê o cavalo? O cavalo já tava lá no inferno, lá longe, cara, e saía. E teve uma das missões, que é bem em cima da montanha, assim, que você vai matar uns bandidos, quando você tava fazendo as missões pro delegado. E é muito longe, muito longe o caminho que você faz. E meu cavalo simplesmente, na hora que acabou a missão, o cavalo simplesmente foi em direção assim ao penhasco e pulou. Eu tive que descer essa missão, não sei se vocês lembram, é uma missão que é bem simples. Você vai subindo, vai fazendo uma volta na montanha pra pegar um esconderijo dos bandidos. Sim. Mas, cara, eu tive que descer. Tudo a pé, tudo, porque eu chamava o cavalo e não vinha. Mas é porque você não tinha uma ocarina. Puta merda. Assim, cara, isso que eu ia falar agora. Ocarina ia ser imediato, cara. Pois é, meu cavalo entrava em um monte de lugar que não dava pra sair mais. Meu cavalo era uma anta. Eu nunca tive esse problema, assim, eu achei até legal isso, porque assim, tem várias vezes que eu tô correndo, e aí eu chamo o cavalo, e o cavalo ele passa correndo por mim, mas ele passa direto. Mas então, você acha que um cavalo vai parar direitinho junto de você? Eu achei que ficou mais realista assim, quando você sai do cavalo e deixa ele quieto por um tempo, ele não fica parado. Ele sai andando por aí, eu achei que tudo bem, cara, mas meu cavalo saía, ele ia andando, ele viajava, cara, ele ia muito longe. Eu olhava e não via mais, cara. Esse de pular do penhasco, eu nunca passei por isso, isso é bizarro. Mas eu prefiro assim do que se ele parasse do meu lado, porque não ia ser tão real, entendeu? Então, esse esquema do cavalo, ele me fez passar por alguns apuros também, cara. Tipo, eu tava numa missão, eu tinha que matar peguei um cartaz, né, e fui atrás do bandido. Aí cheguei lá, desci do cavalo, né, escondi atrás da pedra, e aí comecei a descer bala na gangue. Aí tudo bem, atira em um, atira em outro, mata outro, aí beleza. Aí, tipo, ficou sobrando só o líder da gangue, que era o cara que tinha a cabeça prêmio, né? Uhum. E esse cara saiu... com o cavalo dele, pegou o cavalo dele e foi embora. E eu olhei pro lado, cadê o meu cavalo? Meu cavalo já tinha ido embora já. Aí eu chamei o cavalo, ele demorou um bom tempo pra vir. Resumindo, o bandido escapou, eu fiquei sem a recompensa. Você falou disso, cara, sei porque eu lembrei da última prova que meu cavalo era um idiota. Lá em Thieves Land. Era um cavalo, né? Então, lá em Thieves Land, tem a cidadezinha dividida em duas e tem uma ponte no meio. Certo? Consegue visualizar a cena? Eu tava vindo numa ponta da ponte e direto assim que você tá na cidade, lá vem um monte de bandido atirando, fazendo maior bagunça na cidade, né? E eu sempre matava esses caras que ficavam fazendo zorra. Aí o que eu fiz? parei meu cavalo antes da ponte, fiquei, comecei a ir em direção da ponte, tava vindo os três bandidos fazendo zorra no cavalo, né? Eu matei o primeiro bandido, matei o segundo bandido, no que eu atirei no terceiro bandido, meu cavalo tava na frente, matei o meu cavalo e o bandido. Putz. Cara, vou contar uma outra que, meu, foi tenso também. Eu tava no meio de um... Meu, não lembro em que lugar do mapa. Aí eu tava andando com o cavalo, na boa. Aí, do nada, cara, surgiu uma onça ou um felino muito grande e muito feroz. E, cara, ele deu uma patada no meu cavalo morreu. Me largou totalmente na mão. Aí, o legal foi o seguinte... Eu não sabia que, assim, o meu cavalo morreu e eu fiquei a pé. Matei a onça, o felino, whatever. E, meu, eu tive que andar muito tempo a pé. Mas muito tempo a pé. Então, cara... Eu não tinha outro cavalo. É igual quando o meu pulou lá, velho. Se você não tem lá o deed, lá a licencinha... Não sei como é, exatamente. Se você não tem ali pra usar... Meu, você tem que esperar o jogo ter a boa vontade de mandar outro cavalo pra você, cara. Aí eu fiquei tentando laçar uns cavalos selvagens. Cara, é impossível laçar um cavalo selvagem se você tá a pé. Isso eu já... Porque ele começa... Você laça, tudo bem. Consegue até chegar meio perto dele, laça. Mas, dá um meu... puxão. É, você dá, ele dá um puxão em você que te joga longe, cara. Muito bom. Ah, não sei. Uma coisa que eu passei bastante com os cavalos foi que eu chamava e eles demoravam pra vir. Tipo, aí vinha pelos caminhos meio bizarros, aí isso eu passei. Mas todos esses outros problemas eu não tive tanto, assim. Claro que tive, algumas vezes o cavalo não vinha, ou ia muito longe e tal, mas sei lá, eu tive experiências boas. Eu achei legal a dinâmica do cavalo, de quando você tá na estrada, ou numa pista e tal, tipo um caminhozinho feito, o cavalo vai em velocidade máxima. Mas você pode cortar pelo mato e tal, só que aí o cavalo vai mais lento. Então é aquela coisa de troca, né? Você pode cortar caminho, só que o cavalo não vai à velocidade máxima. Velocidade máxima, exatamente. Isso é coisa que eu não achei nada a ver também, cara. Mas isso é legal pra dinâmica do jogo, entendeu? Se ele fosse rápido pra tudo quanto é lugar, tipo assim, principalmente perseguições, não ia ter essa decisão que você ia ter que tomar, sabe? Assim, então eu achei isso muito legal. E eu achei legal também, eu achei bem realista que quando você vai em desfiladeiro, tipo, se você tá num carro, você sai correndo com o carro e mais joga o carro no lago e que se foda no GTA. Mas o cavalo, ele percebe que aquilo é um negócio perigoso e mesmo você pode forçar o cavalo pra descer no desfiladeiro e ele não vai, ele fica beirando o negócio e indo pela beiradinha, assim. Ele ia até só assim. Algumas coisas que eu faço, algumas vezes que eu sei que ele vai sobreviver, eu vou indo em direção ao desfiladeiro e eu pulo. Aí quando ele tá fazendo a animação de pular, ele não vira. Aí ele desce o desfiladeiro. Mas só os que eu sei que ele não vai morrer, né? Então eu faço bastante isso, mas eu achei muito legal isso também. Ele tem essa noção de perigo, sabe? Quando você dá um tiro, ele se assusta. Então eu achei bem legal. Uma coisa que aconteceu comigo que eu achei meio assim, zoado, foi que assim, eu tava na beira de um desfiladeiro, aí eu caí com o cavalo morreu ou não? Mas isso acontece direto comigo também. Como? O cavalo morre e eu não? Eu devia ter morrido, o cavalo ter sobrevivido. Mas isso é mais dinâmica de jogo, eu acho também. Isso acontece direto comigo no multiplayer. Tipo, se você não cai de uma altura muito grande, morre só o cavalo. Se você cai de uma altura grande, morre você e o cavalo. Entendeu? Então eu vejo isso mais dinâmica de jogo também. Não me incomodou. Ficou um susto, assim. É legal essa dinâmica de cavalo. Ele é o seu maior meio de transporte. Mas tem também as carroças e tal, que você pode escolher pra onde você quer ir e você chega lá automaticamente. Tipo os táxis do GTA. Eu usei pouquíssimo. Eu até que no fim eu usava mais, assim. Mas eu usei bastante o cavalo. Eu usei mais o cavalo também. Eu achava mais legal. Quando você entrava em uma cidade, que nem o Homem Mal falou, né? Do nada podiam aparecer três caras dando tiro pra cima, aterrorizando a cidade. E você podia simplesmente ignorar, entendeu? Ignora os caras, ou você matava todos. Aí vinha alguém te agradecer por você ter matado, aí você fala assim, eu não ia deixar eles aterrorizarem a cidade, não sei o que lá. Né? Então tem vários desses acontecimentos aleatórios que não são os estranhos, né? Os estranhos é uma coisa. Mas esses acontecimentos aleatórios que eu achava legal, que assim, Você tava andando, aí um cara roubava um cavalo de alguém, assim. Aí você ia lá, tinha que ir atrás, matar o cara, pegar o cavalo, trazer de volta pra ganhar um dinheiro. É, aí tinha outro que era uma carroça parada, assim. Aí tinha uma mulher tentando te seduzir, assim, falando: ah, vem aqui me ajudar, eu fui roubado. Cara, eu caí quando nessa. Então, eu também, cara. Quando você chegava perto, tinha uns 4 ou 5 criminosos atrás da carroça te esperando. E você podia dar dinheiro pra eles, meio que se render, ou tentar matar todo mundo. E aí, tipo, quando você matava todos os criminosos, a moça, ela se ajoelhava e falava assim: ah, eles me forçaram, não me mata, por favor, não sei o que lá. E aí você podia escolher matar ela ou não. Se você não matasse, ela saía correndo. Cara, eu não tive tanta mente bala. Eu não caio em truque feminino desde o Alex Kidd. Então, eu já não, já me ligava, passava fogo nela também. Não, isso aí assim, é o começo daquele filme lá do Denzel Washington. Ai, o livro de Eli. Igualzinho, cara, esse começo. Ah, é verdade. É verdade. Igualzinho mesmo. Ele é soft. É, e eu achei muito legal esses encontros aleatórios. Assim, com o tempo eles tendem a se repetir, claro, né? Sempre vai acontecer a mesma coisa. Mas teve dois em específico que eu, em dois momentos diferentes, que eu fiquei meio impressionado, assim, que eu achei bem legal. Um deles é um cara que ele vinha com um cavalo e ele falava assim: ah, me ajuda, que eles estão. Eles falaram que vão matar a minha esposa se eu não pagar eles, né? E aí você tinha aqui, a esposa do cara tava em cima de um cavalo, amarrada com uma corda no pescoço, numa árvore. E aí tinha uns criminosos, e quando você tava chegando perto, eles davam um tapa no cavalo, o cavalo saía e ela começava a ser enforcada. Aí o que você tinha que fazer? Usar o Dead Eye pra você poder mirar na corda, pra poder atirar na corda, pra mulher não morrer e matar os criminosos. Entendeu? Eu só consegui acertar e salvar, acho que a mulher umas 2 vezes, assim. Né? E todas as outras vezes é muito difícil, é uma das coisas mais fodas, assim, de você conseguir fazer, porque é muito inimigo junto e você tem que salvar a mulher ao mesmo tempo, né? Só que a primeira vez que aconteceu comigo, eu não salvei a mulher, e aí o cara, ele ajoelhou, o marido que pediu ajuda pra você, ele ajoelhou assim perto dela e começou a chorar, animal, assim, ah! Aí ele falava assim: minha esposa, eu não acredito, por que eles fizeram isso? Meu, eu fiquei tão impressionado com aquela cena, eu fiquei olhando, cara, não acredito que eu não salvei, sabe, assim. Eles conseguiram fazer de um jeito tão emocionante, assim, que eu achei muito animal, cara. Fazia tempo que um jogo não trazia isso, sabe? Tipo, coisas reais, assim, tipo, puta, que bacana. Merda, né? E no meio do deserto tem uns acampamentos também, que principalmente depois do jogo, quando você já fez tudo, eles te chamam pra sentar junto com eles no acampamento, as pessoas que estão lá, e eles estão meio que contando histórias e tal. E você senta e eles começam a contar histórias de coisas que você fez durante o jogo. Né? Então ele fala: pô, ele foi lá, matou o Bill Williamson, né, e peitou ele, conseguiu matar ele, tomou um tiro, não sei o que lá. Então é legal, é como se você tivesse virado uma lenda, assim, né? Que isso é muito. Eu achei muito legal também. Eu até parava às vezes pra ouvir algumas coisas que as pessoas estavam falando, né? Se ia mudar e tal. E tem várias histórias, assim, não é? Ela, claro que se repete, né, com o tempo, mas não é uma só, são umas 3, 4, assim, né? Que é muito legal, né? Então esses eventos aleatórios, assim, eles conseguiram fazer muito bem. E teve também os estranhos, né, que se vocês tiverem algum preferido aí, eu tenho um preferido, mas ele é muito ligado à história. Então isso eu vou falar mais pro fim do cast. Olha, então deixa o Paulo falar pra ver se não é o mesmo que o meu. Eles capricharam muito além do GTA, cara. É o cara da flor? Puta, ele mesmo. Esse não, cara, manda bala, pode falar. Animal, cara. Ah, antes de vocês falarem o que é isso, que vocês vão falar estranho, então, eu não entendi. É que você faz parte do universo do GTA, mano. Ah, então, mas ó, pra quem não jogou como eu... Mas a gente não jogou GTA, é só você, mano. Mas a gente explicou já no começo do cast também, os estranhos... Você no mapa encontra algumas pessoas que te oferecem missões. Ou às vezes você conversa com elas, elas só tem um diálogo referente à história e tal. Mas esses estranhos são pessoas aleatórias que você encontra no mapa durante as suas andanças. Eles podem ou não te oferecer missões. Entendi, são side quests. Isso já vem do GTA 4. É verdade? Do GTA 4. É que eu sou jogador de RPG, então são side quests pra mim. Beleza. Pode ser. Eu não lembro o nome do senhor, mas assim, eu tava andando pelo mapa e, meu, apareceu um ponto azul estranho. Aí fui lá, era meio um pântano, assim, fui até lá pra ver o que que era. Aí eu não lembro direito o que que o cara queria, mas e por que que ele queria. Eu sei o seguinte, ele falou que... Quatro espécies de flores. É, então, ele queria quatro espécies de flores pra dar pra mulher dele, porque a mulher dele gostava daquelas flores e tal. Aí, meu, toca o Palos rodar o mapa inteiro atrás das flores. E assim, é longe. É muito longe. Você tinha que andar muito a cavalo. Aí fui lá, peguei uma espécie de flor, peguei a segunda espécie, terceira espécie, quarta espécie, voltei pra encontrar com esse senhor. E, meu, entrei. Aí ele convida você pra entrar na cabana, porque ele vai te oferecer ó, uma comida, uma bebida. Enfim. Um chá, né? Um chá, né? Aí você entra na... Aí quando você entra na cabana, você olha pra... Ele olha pra esposa do cara, a esposa do cara tá morta, velho. Há muito tempo. Há muito tempo. Ela já tá, tipo... Tá muito morta. Tá muito ela morta. Ela tá mega morta, né? E pro cara, ela tá muito viva. E ele fala assim, ah, olha só quem chegou aqui. Né? É, olha, oferece as flores. Olha, meu amor, as flores, que bonitas. Nossa. Que ele que se ajudou. Norman Bates. Norman Bates total, cara. Aquilo foi muito sinistro pra mim, cara. Foi muito legal sinistro. Que dá pra pegar as flores assim e botar no buraco do olho, né? Não precisa nem de vaso, cara. O que eu achei legal, assim, também de narrativa, é um cara que ele tava... que você acha ele, tipo, num canyon, assim, mais pro leste, né? Que é o... não, mais pro oeste, né? Que é a parte menos desenvolvida. E ele tava querendo... E ele, assim, quando você encontra ele, ele tá jogado na estrada, assim. E ele tá boa com também. Febre. Essa é muito boa. E ele tá com febre também e tal. E ele tá querendo achar ouro, né? Aí ele fala assim, não, eu preciso ir no oeste, encontrar terras novas, encontrar ouro, não sei o que lá. Aí você fala... Acho que ele quer ir ver o mar, não é? Ah, ele quer ir ver... é verdade. Não, eu preciso chegar até o Pacífico, né? Eu preciso chegar até o Pacífico, não sei o que lá. Aí você fala, não, eu vou te ajudar, moço. Ele, não, eu vou sozinho, não sei o que lá. Aí você encontra ele umas três vezes, né? E ele tá desse jeito. Na quarta vez que você encontra, ele tá morto. Ele morreu de insolação, tava todo queimado. Tipo, ficou louco, né? Ele ficou... Aí você pega uma carta no corpo dele e você tem a escolha de enviar a carta pro correio ou não. Né? Aí eu não sei se o Homem Mau ou o Palos leram a carta. Eu li a carta. Ah, eu li. Então, eu li a carta antes de ir pro correio também. E aí, tipo, é uma carta pra família dele, que fala que ele ainda é uma família dele e tal. Então, tipo, ele ficou meio louco, mas ele, tipo, ele ainda... Aí você tinha essa escolha de mostrar pra família dele que ele ainda amava eles, que, né, o que aconteceu com ele e tal, se você mandasse a carta ou não. Ou você podia simplesmente ignorar a carta e foda-se, entendeu? Então, esse eu achei muito legal também de narrativa. O jeito que foi feito... Mostrou bem como era na época, aqueles caras com ideia de riqueza rápida, sabe? De ir pro oeste, ouro, achar, né? O Corrida do Ouro. Então, é muito impressionante. E eu acho legal que cada estranho pegou uma parte específica desse mundo e meio que elaborou em cima. Teve o cara também que ele trabalhava com cinema, né? Aí ele queria comprar uma terra para fazer um estúdio, para fazer cinema no oeste, né? Também, e é um estranho. Aí você tinha que ganhar num jogo a escritura de uma terra lá que ele tinha perdido e tal. E no fim também ele se ferra, não consegue dinheiro. Então é bem legal, assim, cada estranho que você encontra é uma experiência diferente, né? Então, eu achei legal aquele que você encontra ele, tá todo triste, que levaram lá a beleza dele e que os ladrões vieram e roubaram tudo que ele tinha, que ele tinha perdido a preciosa dele, etc. Aí quando você vai lá no lugar dos bandidos lá pra recuperar, né? Você chega lá, é um cavalo, cara, todo zoado. Aí você chega e traz o cavalo de volta pro cara. Dia beleza, não sei o quê. Agora que você falou de jogo, cara, eu acho que a gente tem que mencionar jogar pôquer, velho. Jogar pôquer em Red Dead é fantástico. Mas eu gostei mais do que os outros jogos, cara. O pôquer ficou muito bom, né? Cara, eu achei que o poker ficou animal. Eu concordo. Mas eu preferi o Liar's Dice. O poker, velho, é o único jogo de poker que se você perde, você levanta da mesa e, meu, passa fogo em todo mundo. Eu perdi, beleza. Levanta da mesa, passa fogo em todo mundo, você corre. Pode ser. Rouba o dinheiro tudo de volta. Pega tudo de volta o dinheiro. Que legal. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Royal Street Flush? Ah, é? Então tá bom. Não, e o legal do poker é que tem um minigame pra você roubar no poker. Né? E se o pessoal te pega roubando no poker, ele te chama pra um duelo. Aí você tem que ir lá e matar ele, né, no duelo pra poder continuar jogando. Então isso eu achei bem, bem legal. Mas eu preferi o Liar's Dice. E o Liar's Dice é um negócio que você tem que adivinhar quantos dados estão em números. É palitinho. Assim. Quem joga palitinho. Jogar palitinho. Aliás, pra quem conhece, chama Purrinha. Purrinha. Exato. Então que eu achei muito legal. Liar's Dice é um nome bonito de Purrinha. É. Nossa, joguei muito tem que... Purrinha. Outro e tem que jogar o... Fala aí, Paulo. Pode falar. Não, e tem também a ferradura que você joga. Ferradura, né? É difícil pra caramba. É, eu, cara. Como chama aquilo? Chama bocha? É bocha? Não, é bocha. Não é bocha, sim. Não é bocha, porra. É sim. Se não era, agora virou bocha. Não é porque você é um homem mau que eu vou aceitar. Porra, não é bocha. É, então, tipo, tem uma conquista de você pegar um ringer, né? Que é você joga a ferradura. E como é assim? Você joga a ferradura e você tem que acertar o mais perto possível de um pedaço de metal que tá fincado na areia, né? Na bocha. E tem na ferradura. E tem uma conquista que você joga a ferradura e ela cai direto nesse pedaço de metal. É, cara, eu fiquei treinando aquela porra muito, mas eu consegui a conquista, tá lá. Quem vê no meu perfil vê a conquistinha lá. Mas é bem foda mesmo. É, então, assim. O nome da conquista é pegar o anel dourado na bocha. Botchas Player. O nome da conquista é Ferradura, porra. Esse é o nome da conquista. E só uma última coisa de encontros aleatórios, assim. Depois que eu terminei o jogo e eu fiz alguma. Eu não lembro qual estranho que eu encontrei, que eu ajudei umas freiras. Lá no, na casa, né? Eu esqueci o nome da igreja lá. E aí passou um tempão do jogo, veio uma freira e ela falou assim: ah, eu tenho um presente pra te ajudar, pra te agradecer por tudo que você fez pra gente. Aí ela me deu uma cruz, eu não sei se vocês já... Eu não terminou o jogo, né? E aí essa cruz, ela, quando você tá com ela, com você no seu inventário, os inimigos erram mais quando atiram em você. É como se fosse uma proteção divina, assim. Então, essa foi bem, bem legal também. Holy Shield. Holy Shield, exatamente. Então, assim, todas essas coisas, eu acho, tem um foco muito grande em narrativa. Então, assim, eu acho que pelo menos a meu ver, o ponto principal que fez o Red Dead ser foda e, tipo, ter um tipo os outros... foi que ele focou em narrativa, em todos os aspectos. Com os estranhos, ele focou mais em narrativa, sabe? Até nos itens que você ignora, cara. Ele foi bem tratado. Como assim? Até os itens que você ignora. O jornal. É verdade. O jornal. É muito, era muito, muito legal. As conversas que você ouvia, até os estranhos que você podia ignorar ou não. E o jornal, não sei se vocês leram todos, mas tem os últimos jornais, eles falam o destino de alguns personagens que você encontra. Aham, eu li. Do professor lá que foi. O Irish também. O Irish. Que tem o cara. Esqueci o nome do cara lá, que consegue achar ouro e ficar rico. Ah, não lembro. O que ficava cavando os mortos lá. O Seth. Ah, o Seth. Seth, Seth, isso. Meu, o Seth é fantástico, cara. É meu conterrâneo. Então, então agora vamos falar um pouco dos personagens mais legais, assim. Cara, o Seth também, pra mim, é um dos mais bizarros, assim, de todos, cara, os tempos. Aquela missão que você tem que... Ele tá procurando lá alguma informação, mapa, né? Lá no corpo do... o mapa no corpo dos mortos lá. E você dirigindo a carroça, aí ele fugindo dos bandidos, ele procurando nos defuntos e jogando os defuntos. Né? Ah, você não tem nada. Muito obrigado. Joga. Não, mas assim, só pra explicar um pouco o histórico do Seth, ele é um cara que ele tinha um... você encontra ele em um cemitério, assim, né? E ele tipo assim, começa a cavar as covas e ele ama os mortos, assim. Tipo, ele conversa com os caras, fica mexendo neles. Ah, beleza. Ele fala que são os melhores amigos deles são os mortos, que eles são bons ouvintes, ele fala, né? Quando você encontra o set a primeira vez, é muito Senhor dos Anéis, cara. Porque assim, ele tá falando do mapa, aí ele até se esconde atrás da cripta, assim, e fala assim, eles roubaram meu precioso, assim, é verdade. Precious, meu, crer. Muito Senhor dos Anéis, muito Gollum, cara, muito bacana. Muito Gollum, então, e assim, no jornal, depois, os jornais que vendem, depois você lê uma notícia que ele encontrou ouro, porque ele tava procurando uma parte do mapa dele que ele tinha com o companheiro dele de crime e tal, né? Aí no fim você descobre que ele conseguiu encontrar o tal do ouro que ele tava querendo há tanto tempo. E ele é repulsivo, assim, não tem dente, a mão dele tem terra até o cotovelo, assim, permanentemente. Ele não toma banho há não sei quantas semanas. Ele fala. Então, esse personagem é muito legal. Tem também o velho, gordinho, que ele vende um elixir que resolve todos os problemas. Gota, pedra no rim, câncer. Pode crer, né? É bem aqueles negócios, aqueles elixir do padrinho Cício, né, cara? Cura até câncer, cara. Eu acho até que esse elixir que ele vende, que ele fala que cura todos os problemas, é até uma referência àquela, como que é? Aquele mito da Coca-Cola, não é, cara? Porque a Coca-Cola tem as famosas lendas, assim, que ela era vendida antigamente como um remédio para curar todos os males da humanidade, né? Eu acho que é mais ou menos esse elixir que o cara vende. Outra coisa que eu achei legal desse personagem do West Dickens, né, que é o cara que vende o elixir, é que essa é outra coisa que desapareceu com o progresso, entendeu? Então foi outro aspecto desse choque do progresso, que até um cara na história principal que você encontra, que ele é um professor universitário, que ele usa cocaína pra ficar ativo, né? Não, cocaína, ele nem sabe que cocaína é uma droga que mata, não sei o que lá. Então. Ele usava porque era uma substância que deixava ele ativo. Entendeu? Naquela época ninguém sabia dessas coisas, né? Ninguém sabia os efeitos a longo prazo, né? E ele traz, e esse professores como ele e tal, traziam um conhecimento médico mais aprimorado. Então, esse tipo de elixir, esse tipo de coisa pra fazer, não, ia deixar de existir, entendeu? Mesmo, de qualquer jeito. Então, o legal é que todos esses personagens, aí tem outro, que é o Irish também, que eu achei muito legal, que ele é um irlandês. Que ele é amigo de todo mundo, mas ele ferra todo mundo, né? Tipo, tô indo encontrar os meus amigos mexicanos lá. E quando ele encontra, todo mundo começa a atirar nele. Tipo, filho da puta, tá ligado? Então, então, assim, e esses personagens, a vida que eles levam e o jeito que eles sobrevivem, tá fadado a desaparecer naquele momento que você joga o jogo. Então, todos eles que você encontra, de um jeito ou de outro, eles, no fim, o West Dickens, por exemplo, que vendia o elixir, ele foi preso. O Irish, ele morreu numa briga de bar, né? Que ele tava num bar bebendo, morreu numa briga. O Seth conseguiu arranjar todo mundo achou que ia se fuder, ele conseguiu arranjar o tal do tesouro. Então, o legal é que cada personagem tem a sua resolução. Mesmo você... Algumas das resoluções você fica sabendo nos jornais, né? Não ativamente, assim. O bom é que você sabe que todos as histórias desses personagens vai ser finalizada de um jeito ou de outro. Porque esse é o momento de terminar com o Velho Oeste, entendeu? Que isso eu achei muito legal também. Foi um tema que eu achei que eles conseguiram permear esse tema através do jogo inteiro. O tema de fim do Velho Oeste, assim. Que eu achei. E tem também os personagens legais, tipo a Bonnie McFarlane, o pai dela, que tem uma fazenda que eles conseguem manter a mão de ferro, assim, né? Eles têm a fazenda, criam gado, criam tudo, né? Conseguem revender, tem uma lojinha lá na fazenda. E é uma personagem que ela fica meio apaixonadinha pelo John Marston, assim, né? Mas ele é casado, ele tá tentando salvar a mulher dele que tá sequestrada, né? Então tem uma dinâmica legal. Fora da linha. Ah, não, ele não deu. Não pisou fora da linha. Tô falando, ele não pisa fora da linha. Por mais que você tente, né? Porque. Tem as casas, os salões, né? As casas de burlesco. As casas de burlesco. E as primas, né, elas ficam se oferecendo, ele sempre deixa bem claro, né? Não, eu tenho uma esposa, tenho filho, não, isso não é pra mim. Também tem o sistema de karma, que as coisas que você faz vai te transformando num herói ou num vilão aos olhos das pessoas, assim, né? É, tanto que você recebe presente se você é um herói e tal, que nem as freirinhas lá te deram a cruz, esse tipo de coisa. Os preços vão ficando mais baratos em algumas lojas, tirando naquela terra dos bandidos, que se você for herói, tudo custa mais caro. Então, assim, eu acho que é um sistema de karma que não trouxe muitas inovações, assim. Tipo, o foda é que você podia assassinar uma cidade inteira, aí depois você ia lá, fazia algumas outras coisas nada a ver relacionado e aumentava seu karma de novo. Então, tipo... Não era tão importante, assim. Tão impressionante, assim. Não foi tão trabalhado. É legal que tem um sistema de karma, mas ele não fez nada de inovador, assim, né? Foi um sistema de karma normal. Então, só agora, a partir de agora, quem não quer ficar sabendo do fim dessa história, como terminou, não escuta mais a partir desse minuto do cast que a gente vai começar a spoiler. Então. Beleza, tô indo embora, valeu, falou. Falou. Então, ó, vou a gente vai conversar sobre o fim do jogo. E até legal que o Palos não sabe ainda, e ele não se importa de ser spoilado, que a gente vai ver a reação de uma pessoa que não sabe o que aconteceu. Entendeu? E ver tipo, o que ele achou, se é uma coisa legal e tal, né? Então, ó, para de escutar agora. A história, o que mais impressionou no jogo inteiro foi o fim e especificamente um estranho em específico que ele não dá o nome dele. Quem assistiu é Sangue Negro, acho que é o nome do filme, o personagem do Sangue Negro lá é igualzinho a esse estranho, é o mesmo personagem, o mesmo modelo, o mesmo tudo. E quem não assistiu, eu recomendo assistir, que é muito louco, que é nessa mesma época o filme. Antes da gente entrar nisso, uma coisa que eu achei legal pra caramba é que você vai jogando o jogo inteiro assim, né? Quando eu chegar no final lá, vou encontrar a mulher dele, os policiais vão ter matado a mulher e o filho dele. E aí eu vou entrar na vingança e vai continuar o jogo assim. Que isso é o padrão, isso é que todo mundo se imagina, né? Sim, é o que eu esperava. Exatamente. É o que o Palos esperava. Ele não terminou o jogo. Então, só assim. Então tá bom. Aí o interessante que você mata lá o Dante. Aí não, repente... pera. Mas já vai pular direto assim? Não, se você deixar eu falar, é mais fácil. Então vai, fala aí. Então, que aí você mata lá o Dante e de repente você recebe sua família de volta. Entende? Você acha que o jogo vai acabar ali? Mas quando você se dá conta, tá você, sua mulher e seu filho de volta na fazenda, ainda com missões para fazer. Eu acho que é aí a primeira passada de perna que a Rockstar te dá. Que já te tira toda aquela sensação que você tinha desde o início do jogo. É verdade. Quando você termina o último chefe, tal, o último chefe, né? E você volta pra fazenda, o seu filho. Aí tem três pessoas na fazenda, que é o cara que cuida da fazenda, que é seu amigo de longa data, eles chamam de uncle, né? Eles chamam de tio. Que até o John Marston fala pro filho dele que ele era velho quando o John Marston era criança, ele já era velho. Entendeu? Então, ele é um cara meio imortal, assim, tipo, ele vive pra sempre. Então ele, esse uncle tem algumas missões, o filho tem algumas missões e a esposa, a Abigail, ela também tem algumas missões. E através dessas missões e pelos diálogos, você descobre mais sobre as pessoas, né? Então eu vou deixar o estranho pro final, já vou contar a história toda, depois eu falo do estranho. Que assim, o seu filho você leva pra caçar e tal, você ensina ele a atirar e tal. E aí o seu filho ele começa a falar assim: você nunca teve em casa mesmo? Você sempre ficou fugindo e matando as pessoas? Como que você vai falar pra mim pra não matar? E o John Marston ele fala assim: mas filho, eu larguei tudo aquilo. Ele fala: agora eu prometo que eu vou ficar mais com você, eu vou cuidar de você, desculpa de eu não estar presente. Aí ele fala assim: eu fiz todas aquelas coisas para poder dar uma vida melhor para você. Eu quero que você estude, eu quero que você tenha um futuro. Sabe, ele fica falando toda hora isso pro filho dele. Ele até meio que evita que o filho fique atirando muito ou gostando muito de caçar e tal. O filho tem que insistir muito para ele levar para caçar. O Marston não quer que ele use uma arma. Então ele fica insistindo, o filho, né? O filho dele fica insistindo direto, Jack, o nome dele, é Jack Marston. Ele fica insistindo para saber aprender a usar a arma, aquelas coisas. Então é legal que até esse momento, mais pro fim do jogo, você, tipo, o seu filho e a sua esposa são pessoas abstratas. Você não tem nenhum envolvimento emocional com eles, sabe? Tipo, você tá pouco se fudendo se eles vivem ou não, porque você nunca conheceu. Aí essas missões fazem você se ligar emocionalmente com o filho, com a esposa, que nem o homem mal falou. A esposa dele era uma mulher da vida, né? Que ele conheceu na época que ele tava na gangue. Até todos os outros da gangue comeram ela também. E até o Dutch fica zoando com o Marston, né? Quando o Marston vai lá matar ele, ele fica falando: você foi com aquela mulher lá que todo mundo comeu, não sei o que lá, sabe? Fica tentando irritar ele. Mas é uma mulher forte. Tipo, você vê a personalidade dos personagens também. Isso é que é legal, que ela é uma mulher bem forte. Tipo, eles têm uma missão que você tem que ir lá na Bonnie, que é a mulher da fazenda lá e tal. Que te ajudou bastante no início do jogo. É, ela salvou a sua vida, né? No início do jogo. A cena mais idiota que eu já vi no jogo da Rockstar. O personagem principal chega lá, chega dos bandidos lá, acho que não sei se é já no Dutch ou no Bill. Vim aqui prender vocês, tal, fica lá, tudo abertão. Vou prender vocês, Bill, o cara chega nele, dá um tiro. Aí a Bonnie vai lá, vê o corpo dele e salva ele. Aí, tipo, por isso que ele ajudou bastante a fazenda e tal. E no fim, tipo, você vai com a sua esposa, você leva ela numa carroça pra poder trocar, acho que é milho por gado, né? Alguma coisa assim. Na verdade, quando você sai da fazenda da Bonnie lá, você faz ela prometer que ela vai te vender um pouco de gado. Sim. Depois disso, ela te manda uma carta avisando que estragou a plantação dela e ela tá sem nenhum tipo de grão. E pede pra ver se você pode vender um pouco pra eles. Aí você vai vender o grão pra eles lá. É até legal, assim, que é nesse momento que você percebe que a Bonnie tá apaixonada pelo John Marston. Porque até aquele momento ela nunca mostrou. A Bonnie sempre... Ela não acreditava. Na verdade, ela não acreditava que ele fosse casado. É verdade. Nem eu acreditava. Então. Aí ela chega lá com a esposa e tal. Ela fica olhando com a carinha de bunda, assim. Que merda. E é muito legal o que você fica pensando, como seria, né? Tipo, o relacionamento dos dois. Porque eu acho que tem muita gente que torce, né? Tipo, ele vai ficar com a Bonnie no fim, sabe? E aí tem também as missões com o Uncle, com o tio. Que o John Marston vive zoando ele, assim. Tipo, ele fala assim: eu cuidei da fazenda aqui o tempo que você teve fora. Aí ele falou: cuida do quê? Você não faz nada, você é um vagabundo, não sei o que lá. Então o John Marston vive zoando com ele, assim, né? Durante as missões que eles têm juntos. Aí vem o final. Pelo amor de Deus, o final, né? Um detalhe. Quando você mata o Dutch, que é o último cara, o cara do FBI lá, ele fala assim, ele mostra como se ele estivesse fazendo um favor de dar a sua família de volta, né? Aí até o Dutch, quando você tá pra matar o Dutch, ele fala assim, por que você tá fazendo isso? Por que você tá matando os seus amigos? Tá tudo mudando. A coisa tá mudando. Todo o nosso modo de vida mudou. Aí ele falou pro John Marston assim: quando você me matar, quem que você acha que vai sobrar? Aí ele vai lá e o John Marston mata ele. Aí ele devolve a família e tal, acontece tudo isso. Então, antes de chegar no fim, a gente vai especificar o estranho lá, que tem a ver com a história, que pra mim foi uma das narrativas mais fodidas, assim, de qualquer jogo, cara. Que é um estranho que você encontra. Pra mim foi o primeiro estranho que eu encontrei. O Homem Mau, ele demorou um pouco mais, mas foi o primeiro estranho que eu encontrei. Ele pede pra você fazer duas coisas antes da última vez que você encontra ele, que são ambíguas. Tipo, tem um cara, ele fala assim... Ele sabe o nome de um jogo. Fala do primeiro encontro, do segundo. Ele fala assim pro John, Oi, John, beleza? Aí ele, como você sabe meu nome? Porque eu te conheço, não sei o que lá, eu conheço muita gente através do mundo. Aí ele falou, quem é você? O John Marston fica irritado, assim. Aí ele fala assim, Eu tenho um amigo lá em Thieves Landing, que é o tal do lugar dos criminosos lá, e eu preciso que você ajude ele, ele tem uma esposa, aí ele tá lá com umas mulheres, eu quero que você vá ajudar ele e tal. Aí você vai lá e você tem duas escolhas. Meio que conversar com o cara pra ele ser fiel, né? E ser fiel à mulher e tal. Ou você tipo, facilita pra ele enganar a mulher. Então ele é moralmente ambíguo, essa. E, tipo, pra mais ou menos ver se você é um vilão ou se você é uma boa pessoa, né? Esse é o primeiro encontro. Aí o segundo encontro, você lembra, meu irmão? É com a freira. Ele fala que a freira tá com bastante dinheiro e que pode ser que alguém você vá lá roubar ela. Aí ou você pode ir conversar com a freira, proteger ela um pouco e dar de mais dinheiro para ela, ou você pode matar a freira e roubar o dinheiro dela. Sim, que também é moralmente ambíguo. Então, teve esse tema, né? E no terceiro encontro, você chega em um lugar, e assim, eu quando cheguei, eu não sabia onde era, então eu vou falar como se ninguém soubesse onde era também. Eu cheguei num lugar, aí você encontra ele tá parado, tipo num pedacinho de terra, assim, aí ele fala assim, olha que vista linda. Ele começa falando assim, antes de você chegar, assim, a gente vai falar, isso é perto da fazenda dele, né, que o cientista ainda... o cientista ainda não tinha conhecido, não tinha chegado na fazenda dele. Eu, por exemplo, quando eu fiz essa missão, eu já estava na fazenda do John. Eu não estava. Não... Na hora que você está chegando perto, ele está olhando para o chão assim, aí ele fala com ele mesmo, fala, eu acho que aqui tá bom, eu acho que aqui é bom. É, aí ele vira para falar com você. Aí ele fala para você, você não acha essa uma vista linda? Aí o John Marston fica puto. Ele fala assim, não, quem é você? Você não me conhece, não sei o que lá, fica puto. Aí ele fala assim, Vai pro inferno. Então, o John Marston fala, vai pro inferno, e dá uns tiros nele. O John Marston fala, aí... Pior, né? Ele vira pro cara assim, né, e fala, vai pro inferno, né? Aí o cara vira assim pra ele, olha de lado, e ele fala assim, eu já fui muitas vezes. Não. Fala. Ele fala, mas não é nesse momento. Ele fala assim, Demio, que é tipo assim, vai se danar, tipo, vai. Ele tá meio que amaldiçoando o cara. Aí ele falou assim, muitas pessoas já me amaldiçoaram. Ele fala. Aí eu acho que ele fala, go to hell, né? Vai pro inferno. Aí ele fala, já foi muitas vezes. Aí o John tenta atirar nele, o John vai lá pegar a arma, dá uns tiros nele, ele não morre, não acontece nada. De repente ele desaparece, assim. Tipo, como se fosse um espírito, entendeu? Sinistro isso. E aí, beleza. Então, essa história... Fiquem em mente com essa história desse estranho, enquanto eu conto o final, pelo amor dos céus, o final. Aí, a última missão que você faz, os agentes lá do FBI e tal, eles começam a atacar a fazenda. E até o tio, né, o uncle lá, ele fica atirando, defendendo a fazenda, tudo. E aí ele toma um tiro, o uncle. Ele morre, né, ele toma um tiro. E assim, na hora é tanta ação que você não pensa. Mas pelo menos eu tô falando por mim. Eu fiquei com remorso. E eu acho que o John Marston, né, passou um pouco disso. Porque todas as experiências que você teve com ele, nas missões com ele, é você xingando ele, tratando ele mal, sabe, assim, e ele falando, não, mas eu ajudo pra caramba aqui. Aí ele fala assim, quem ajudou? Você não fez nada, você é um velho inútil, não sei o que lá. E aí, sabe, você fica aí dormindo sem fazer nada, aí você sente um remorso, sabe, é muito foda um jogo te dar uma emoção dessa, assim, né, aí você fica com um remorso do tio e tal. Aí, tipo, o que o John Marston faz? Ele entra dentro do celeiro, ele olha pra fora, assim, da porta, aí ele fala pra Abigail, que é a esposa, e fala pro filho dele, sobe no cavalo e vai embora, foge, que eu dou um jeito de segurar eles. Aí o filho dele, o Jack, fala assim, não, pai, vamos com a gente. Aí ele fala assim, não, eu vou depois de vocês. Pode ir que eu vou. Aí ele olha pra fora, assim, tem, tipo, deve ter uns 20 caras do governo, assim. Aí você sai do celeiro. Paredão, assim, de soldado, né? Paredão foda de soldado, assim. Aí você sai, aí ele já meio que fica preparado, aí de repente entra em Dead Eye, do nada. Aí você começa a marcar todos, né? Você vai marcando que nem um louco. Aí você consegue matar uns 10. Você consegue matar um bom número. Só que aí o resto te fuzila e você morre. Enquanto você tá atirando nos caras, eles estão atirando em você, cara. É. E aí aparece a cena do corpo do John Marston, todo cheio de furo de bala. Aí ele cai no chão e o agente fica olhando pra você, assim, e eles vão embora. E aí você pensa nas últimas palavras que o Dutch falou pra você, quando ele falou assim, quando você me matar, quem que você acha que vai sobrar? O John, ele é o último fora da lei. É. Ele é, o John, ele representa o fim do Velho Oeste, cara, no jogo. Ele é o último vilão criminoso de Velho Oeste existente no jogo, era ele. E ele era o último que tinha que morrer. Entendeu? Então o Dutch deu um toque pra ele. Cara, quem que você acha que vai sobrar? Vai sobrar você, entendeu? E aí ele morreu. Você sozinho não tem como se defender, né? Exatamente, entendeu? E ele e você só entende isso no fim do jogo, né? E aí, beleza. O John Marston morre. Aí você ganha o controle do filho dele, do Jack, que tá no cavalo. Aí ele fala assim, mãe, a gente precisa voltar pra ajudar o papai e tal. Aí você volta com o cavalo, você chega lá, aí aparece o... Você controla o cavalo, vai indo lá. Aí aparece, você chega perto do corpo do John, aparece ele morto, a Abigail começa a chorar e tal, aquela coisa. E aí pula 3 anos depois, no mesmo... Não, primeiro mostra já ele enterrando, né? Depois, assim que enterra. Ah, é verdade, mostra enterrando os três, né, o Uncle, não, mas aí mostra 3 anos depois, mostra, porque mostra o da Abigail também. Mostra enterrando primeiro o Marston, depois que mostra enterrando a Abigail junto. Então, mas aí... Enfim, eles passam 3 anos depois, eles falam que é 3 anos depois. E aí aparece aparece o Jack, você como Jack, como filho do John Marston, e você tá de pé em frente a 3 lápides. Aí uma lápide é do John Marston, que era o seu personagem, a outra é do Uncle, e a outra é da Abigail, que aí depois ele... eu não sei com quem que ele tem um diálogo, que ele fala que ela morreu 2 anos depois do John, de doença. Uhum. Né? Ela não conseguiu aguentar e tal. E aí, a partir desse momento, você não é mais o John Marston, você é o Jack Marston. E o mais triste dessa história inteira, eu acho, pra mim, é que o John, ele fez tudo que ele fez pra evitar que o filho dele se transformasse num criminoso. E foi exatamente o que acabou acontecendo no fim. Depois de tudo que aconteceu, o Jack, cara, até a feição dele. Se você olhar o John Marston, ele é um cara mais... Você vê o rosto dele ao longo do jogo, ele é mais obstinado, sossegado. Se você olhar pro do Jack, ele tá com a sobrancelha cerrada o tempo todo. Tipo, puto com o mundo, sabe assim? Porque o mundo tirou os pais e o tio dele dele, assim... E aí, o tempo todo ele tá puto. Então, cara, eu jogo hoje como Jack. Eu não jogo mais como o John, porque eu não tinha nenhum save antes e tal. Então, eu nunca mais joguei como o John Marston. Faz muito tempo que eu não jogo como o John Marston. Então, eu faço questão de ser vilão com o Jack. Eu não sou mais bom. Com o John, eu só fiz coisas boas. Com o Jack, eu só mato todo mundo. Tô pouco me fudendo, porque pra mim, o Jack é um vilão, tá ligado? Ele não é mais um herói. Porque, por causa de tudo que aconteceu com ele, entendeu? Então é um impacto muito grande que tem em você, sabe? E tem gente que não gosta porque quer ficar jogando com o John e tal. Só que a narrativa, cara, é muito forte. E aí todo mundo acha que terminou o jogo aí, né? Só que não, ainda tem mais uma coisa pra fazer. Quem é a pessoa que você tem mais raiva no mundo agora? A porra do agente Edgar Ross que matou seu pai, né? Aí você... E o jogo não explica isso, tá? Eu não sei se o Homem Mal já tinha lido antes e tal. Quando... A primeira coisa que eu fiz foi ir até o prédio do FBI, que é perto da fazenda, né? É perto da fazenda da família lá, né? E eu fui lá pra ver se ele tava lá, pra ver se eu matava ele mesmo. Eu fui porque ele é filho da puta. Quando eu tava no caminho de indo pra lá, no trem, na estação de trem, tinha outro estranho, que é o último estranho. Aí eu fui lá falar com o estranho, aí eu pergunto do Edgar Ross, cadê o Edgar Ross? Ele fala que se aposentou. Ele fala, ah não, ele se aposentou, ele tá num lago lá não sei aonde, pescando com o irmão dele e com a esposa dele, tirando férias. Aí aparece a localização, você vai lá, você encontra a esposa dele, né? Aí você encontra a esposa dele, ela tá sozinha, ela fala. Aí você pergunta, ah, cadê o Edgar Ross? Ah, não, ele foi num lugar lá, num laguinho aqui perto, pra pescar com o irmão dele. E aí você tem uma escolha de matar ela ou não. Você pode matar ela ou não. Eu matei a vaca. Mas não que ela é vaca. Passa não, a véia eu não matei, não. Mas, cara, quer saber? Se eu tivesse como John, eu não matar. Mas eu tava como Jack e matei mesmo, cara. Eu tava com sangue nos olhos. Aí eu fui lá, matei a mulher, eu perdi um monte de karma. Seu Jack matou até a própria sombra. Nossa, eu matei até o Chuck Norris. Aí eu matei ela e perdi um monte de karma. Aí eu fui lá até a localização. Aí você encontra o irmão do Edgar Ross num acampamento. Aí ele fala, ah, ele tá aqui pertinho, aqui, dois... Né, tava bem pertinho, assim. Matei o irmão dele também. E perdi um monte de karma. Quando eu encontrei o Edgar Ross, aí ele falou assim... Ele tava pescando, você matou o peixe dele também. Matei o peixe, matei tudo, cara. Joguei uma bomba nuclear. Aí ele fala, meu nome é Jack Marston, você se lembra do meu pai? Aí ele falou assim, eu lembro do seu pai. Ele morreu por causa da vida que ele levou, eu não matei ele. Foi a culpa dele que ele morreu e que aconteceu tudo que aconteceu com ele. Eu não tive nada a ver com isso. Aí você entra num duelo com o Edgar Ross. Só que nesse duelo você só pode matar, você não pode só desarmar. Porque eu tentei só desarmar ele, entendeu? Mas não dá, você perde. Se você não matar, você perde. Aí eu fui lá, matei ele. Quando você mata o Edgar Ross, aí aparecem os créditos e acaba o jogo. Oh, bury me not on the lone prairie. Então, agora eu só queria perguntar pro Palos, agora que você foi spoilado, meu amigo. Perdão pelo spoiler. Mas o que você achou do jogo? Faltou um detalhe. Qual detalhe? Faltou um detalhe. Fala aí. Igual o cientista mencionou, das covas. Que você acabou não falando. Porra, o maior detalhe do mundo. Deixa você falar, assim, vai, pode falar. Não, deixa eu falar, vai. Obrigado. Obrigado, animal, pela consultoria. Tudo bem, aproveita. As covas onde tá o John Marston, a Abigail e o Uncle é o mesmo lugar do último encontro que você tem com o estranho. Quando ele fala, que vista linda, que você chega e ele fala, ah, aqui é um lugar bom. É o mesmo lugar onde o John Marston morreu, cara, e tá enterrado. Ou seja, quem que era aquele porra? Era a morte, entendeu? E ele tava, o meu ver, a minha visão, tá? Ele tava avaliando porque ele deu duas missões moralmente ambíguas, né, pra você. Então, eu acho que, assim, na minha visão, isso não ficou específico, tá? Mas eu acho que se você fez as partes boas, ele viu que você era uma pessoa boa e você foi pra um lugar melhor. Se você foi filho da puta e vilão e ferrou com tudo, ele meio que avaliou que você era uma pessoa ruim e você foi pra um lugar pior depois que você morreu. Então foi meio que um teste, entendeu? Eu vi aquilo como um teste. Ele era a morte te testando pra ver se você era uma pessoa boa ou não. Ou ele, às vezes, eu já enxergo que ele seria uma espécie de anjo mesmo que te deu a chance de redenção. Também. É que tem muita interpretação. Acho que a parte que ele tá parado ali, que você, depois que você vê a cova, você sabe que ele já tinha determinado o local que você ia ser enterrado. Ou seja, ele sabia que você ia morrer. Não ia ter que escapar disso. O máximo que você poderia decidir se você ia ou não. Então, por isso que é o nome do jogo, né? Interpretação, cara. Por isso que é o nome do jogo. Redemption. Redenção, né? Talvez tenha a ver com... É mesmo, não. É uma interpretação legal. E o legal é isso. Você fica pensando no jogo dias depois eu ficava pensando assim. E toda vez que eu entrava pra jogar de novo com o Jack, eu ficava... Sabe? Eu ficava assim, puta, que merda, né, meu? Que aconteceu e tal. E aí, aqueles acampamentos que eu tava falando e tal, você ouve histórias sobre seu pai, sabe? Assim, e quando você encontra certas pessoas que conheciam seu pai... Eles falam assim, eu já não te conheço de algum lugar? Sabe, assim, muda completamente o diálogo das pessoas, né? Conforme você joga com o Jack, assim. Então, meu, a narrativa é impressionante. É muito foda, cara. Então, fala aí, Palos, o que você achou? Cara, surpreendente. Surpreendente. Porque, assim, eu realmente, eu tô jogando aqui, tô no meio do jogo, eu acredito. E eu tive o encontro com esse estranho sem nome, e eu até achei estranho, estranho é bacana, né? Eu até achei interessante o fato de ter a escolha moral, porque em nenhum outro momento você tem escolha nenhuma, tudo que você faz é sempre teoricamente bom, né? E, meu, eu achava que no final, realmente, ele poderia ficar com a Bonnie, ou então seguir a vida dele, jamais imaginaria que ele fosse reencontrar a família e, tipo, viver aquela vidinha pacata que ele sempre comenta com a Bonnie no começo do jogo, né? É verdade. E depois não, ainda acontecer isso, né, cara? Tipo, dele morrer e você sair jogando com o filho dele. Cara, isso pra mim é totalmente surpreendente, cara. Tô aqui com a cabeça no teto. O mais legal... Não, e você tem que ter essa experiência e depois você fala pra gente como você se sentiu depois de tudo isso e tal, que a gente falando é uma coisa, mas você jogando é outra. E assim, o que eu achei legal é... Eles trocaram uma última missão cheia de ação e combate e tal por um grupo de missões que montaram a base pra você se sentir emocionalmente ligado com o fim da história. Então... O jogo inteiro foi pensado em narrativa, em como você como fazer o cara que tá jogando se sentir, entendeu? E, cara, são pouquíssimos jogos que fazem que tem a narrativa voltada para esse lado. Eles estão pensados mais em assim, quanto mais ação melhor, que nem a fase final lá do Mass Effect 2, por exemplo, que é cheia de ação e tal. É mais focado para isso mesmo. Só que o Red Dead, ele cortou a ação completamente, e ele deu uma base emocional pra você poder sentir o final de verdade, né? E, meu, a Rockstar, depois do Red Dead Redemption, em questão de narrativa, assim, tá de parabéns, cara. Eles conseguiram se igualar ao BioShock 1 em questão de narrativa, sabe? E detalhes de história e tal. E eu não achava que ninguém ia conseguir fazer isso. Mas o GTA 4 já é bom, cara. Mas o Red Dead Redemption, eles deram um salto, assim... Impressionante. Nem eles sabiam onde eles iam parar. É verdade. Eu concordo. Nem eles sabiam o impacto que ia dar isso, eu acho. A gente acabou o tempo aí, então eu não vou... eu não vou falar do multiplayer, que é muito legal também. Mas assim, ia ser uma conversa mais extensa, então eu vou deixar o multiplayer pra lá. A gente conversa um pouco nos comentários, um resumo assim com o multiplayer. Ah, os DLCs também que estão vindo. Então, agora vai ter zumbi. dá pra jogar poker online contra outras pessoas. E o zumbi é single player, viu? O zumbi é uma missão. Exatamente. É uma missão no single player, então acho que vai primeiro DLC single player. Então, joguem o multiplayer, quem tiver oportunidade aí, que o multiplayer é muito legal, o jeito que você cresce de level e tal. Você vai nos lugares onde tem gangue, que você tem que matar todo mundo da gangue e tal. E eles estão expandindo cada vez mais. Então, eu gostei bastante do multiplayer e eu recomendo bastante também. Eu tô com mais de 100 horas de jogo e, sei lá, metade disso é multiplayer. Então, eu recomendo também. E os DLCs também, a gente sempre tá pondo informação sobre o DLC aí na Orion Games. Então, vocês podem se informar melhor. Quando a gente jogar mais, a gente arranja um assunto de cast, assim, pra gente poder falar um pouquinho mais do multiplayer e do DLC. Mas, assim, o jogo altamente recomendado. Homem Mal e Palos, vocês recomendam? 100%. Recomendadíssimo. Recomenda, joguem. Viu Bubbles e resto. Eu tenho que comprar ele. Eu vou comprar, sim. Eu vou ver se até o final desse mês eu compro. Então é isso aí. Acabou o nosso cast sobre Barretos. Barretos. A Fazenda. Não, e a Fazenda. Deixem comentários. Falem o que vocês acharam do jogo. Quem jogou, conta suas histórias de guerra aí, que nem o Fallout. O que vocês viram de impressionante no jogo, fudido e tal. E é isso aí, o Orioncast agradece. Tenham uma boa noite, manhã, tarde. Se você estiver ouvindo isso no... Fiquem seguros, escovem os dentes. Se vocês estiverem ouvindo isso no carro, cuidado. Não toma nenhum susto. Ah! Não pega a balinha. Não pega a balinha daquele velhinho da rua. Não pega a balinha. Não pega a balinha. Cuidado com a voz do Júnior, que ela é demoníaca. O chiclete de tatuagem também, não aceita. Tomem cuidado. Não aceitem presentes de estranhos. E falou, galera. Até o próximo cast. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Isso aí, abraço. Joguem no videogame. Joguem no videogame.